E é isso, pô. E aí, Andrés? Tá preparado? Estou. Preparado pra falar sobre isso? Fazer o quê? Tem que ser assim. É a nossa missão. É. Eu sei. O pessoal já tá cantando. É. Já estou ouvindo. Começou. Portões fechados, ninguém entra, ninguém sai. O ritual sagrado teve início, começo agradecendo o Pai. Fajada perfeita pra evocação dos espíritos que esperam, aqueles que sempre os convidam pra fazer parte da festa. Sempre mantenho meu lado místico vivo, relato acontecido. Do portão de ferro pra dentro tudo acontece bem escondido. Alguns pediram pra entrar, mas a aceitação foi recusada por não ter os requisitos mínimos pra fazer parte da Irmandade. Então eles construíram a sua própria seita, evocam seres inferiores que se aproveitam da mente. Mas que não estão em lugar nenhum, estão fazendo bom proveito, pois a sua diversão no mundo terreno é enganar esses sujeitos. Se julgam mestres, mas de maestria eles não têm nada, apenas aprender a persuasão e enganar a plateia sentada. Me dê licença, preciso vestir o meu manto vinho e prestar atenção na leitura do verso que se encontra no pergaminho. Muito cuidado com o que você ouve por aí. Você pode estar sendo enganado. Preste atenção e obter a comunicação externa. Não é tão fácil assim. Você tem que estar preparado, concentrado pra poder sentir a iluminação que traz toda a verdade à tona. Saber qual caminho seguir não é tão fácil. Exige uma vida. Você recebe lampejos de sabedoria que não durarão muito tempo. Já vou ver rapidamente, também vai embora rapidamente. Não é qualquer humano. Sou um espírito preparado pra relatar o que acontece no submundo dos condenados. Por isso se considere privilegiado por me escutar, pois eu mantenho a conexão que me permite sentar no alto. Falsos líderes, falsos profetas, falsos pastores tentarão te enganar, pois eles são os opositores. Só existe uma verdade, todos os outros estão mentindo. Isso é como dou pra eles te manter sempre perdido.